leão e o papagaio tinham feito uma grande amizade. Eram inseparáveis. Aí um dia, o papagaio disse ao leão: "Amigo leão, vamos combinar uma coisa? Eu te convido para almoçar na minha humilde casa e você me convida para almoçar na sua humilde toca." E o leão disse: "Combinado! Vamos começar amanhã pela minha toca." "A que horas, amigo leão?" E o leão disse: "Amanhã ao meio-dia esteja na minha toca." E no dia seguinte, o papagaio foi almoçar na toca do leão. Mas o leão era muito avarento. Sabe o que ele tinha preparado de almoço? Só um pouquinho de leite, umas duas ou três bolachinhas de água e sal e água. Não tinha mais nada. Mas o papagaio era muito educado. Comeu só aquilo, dividindo com o leão, ainda que comeu a maior parte. E, satisfeito, disse: "Amigo leão, amanhã ao meio-dia eu te espero na minha humilde casa." E o leão disse: "Está bem. Amanhã estarei ali ao meio-dia." E no dia seguinte, ao meio-dia, o leão foi até a casa do papagaio e ficou surpreso com o banquete que estava preparado. Olha, tinha de tudo. Para você ter uma ideia, tinha 500 bolinhos de bacalhau. Tinha 300 quibes. Tinha muito refrigerante. Tinha um bolo enorme de aniversário. E tinha muitos docinhos também. O leão, quando viu aquela fartura toda, começou a comer. E o papagaio só tinha pego um bolinho de bacalhau e um quibe e um docinho de sobremesa. Mas não tinha comido ainda. Ficou olhando o leão comer. E o leão comeu todos os bolinhos de bacalhau, os 500. E comeu os 300 quibes que estavam fritos. E comeu o bolo inteiro e todos os doces. E devorou tudo que estava na mesa e bebeu todo o refrigerante. E o papagaio ficou só olhando, porque ainda conservava o seu único bolinho de bacalhau, o seu quibe e o seu docinho. E o leão, depois de comer tudo, olhou para o papagaio e disse: "Ainda estou com fome, amigo papagaio. Não tem mais nada para comer nessa casa?" E o papagaio disse: "Tem, claro que tem. Eu tenho aqui o meu bolinho de bacalhau, o meu quibe e o meu docinho. Se você está com fome, eu os dou." E o leão: "Ah, ótimo!" E comeu o bolinho de bacalhau e o último bolinho e o último docinho. Mas quando terminou de comer, o leão olhou para o papagaio e disse: "Amigo papagaio, eu ainda estou com fome, não tem mais nada para se comer nessa casa?" E o papagaio, achando aquilo um desaforo, não é? E era mesmo um desaforo. O papagaio disse: "Oh, amigo leão, aqui não tem mais nada para comer, não, a menos que você queira me devorar." E o leão, ao invés de ficar com vergonha dessa proposta, disse: "Boa ideia!" E uá, devorou o papagaio. Comeu o amigo papagaio. Aí o leão saiu da casa do papagaio e encontrou um homem com seu cachorro. E o homem com seu cachorro disse assim: "Leão, nós queremos a sua permissão para passar." E o leão disse: "Passar? Não vou deixar ninguém passar, não. Eu estou com fome." E o leão avançou e comeu o homem e o seu cachorro. E o leão disse: "Puxa, estou sentindo um vazio dentro de mim ainda. Eu estou com fome. Deixa eu ver se encontrou algo para comer." E ele foi andando, andando, andando, quando encontrou uma vaca. E a vaca disse: "Senhor leão, peço permissão para comer o capim dessa relva." E o leão disse: "Não dou permissão nenhuma, não. E eu estou com muita fome." E uau, devorou aquela vaca inteira. Aí o leão continuou seguindo o seu caminho e pensando consigo mesmo: "Estou sentindo um vazio dentro de mim. Estou com muita fome. Mas que fome que eu estou." E ele foi andando e encontrou um jumento. E ele disse para o jumento: "O que você faz aí, jumento?" E o jumento disse: "Espero sua permissão para poder passar. E o leão disse, não dou permissão nenhuma, e eu vou é te devorar. Uau, devorou também o jumento. E o leão, em seguida, disse consigo mesmo, que vazio que eu sinto dentro de mim. Será que eu encontro algo para comer? Mas nesse caminho velho não tem nada. Eu vou entrar nesse caminho novo aqui. E quando o leão entrou no caminho novo, apareceu diante dele um rei. E o leão, vendo aquele rei majestoso diante dele, o rei perguntou, leão, você gostaria de me engolir? E o leão disse, não, não, majestade, eu também sou rei. Vamos respeitar a autoridade. Seu reino daí, meu reino daqui. Eu vou voltar para o meu velho caminho. E o leão voltou para o seu velho caminho e continuava dizendo, ai, que vazio que eu estou sentindo. Será que eu encontro algo para comer? E ele viu um morcego dormindo de cabeça para baixo. E ele chegou silenciosamente naquele morcego que estava pendurado e, uau, o engoliu inteiro. E quando aquele morcego foi engolido e caiu dentro da barriga do leão, você sabe que morcego enxerga bem no escuro. O morcego abriu os olhos e olhou assim ao seu lado e viu o papagaio inteiro, um pouquinho despenado, mas ali inteiro, no ventre do leão. O morcego olhou um pouquinho mais adiante e viu também o homem e o seu cachorro inteiros dentro do leão e vivos. O morcego olhou um pouquinho mais adiante e viu a vaca que o leão tinha engolido e lá estava a vaca mugindo. O morcego olhou um pouquinho mais adiante e viu o jumento zurrando no ventre daquele leão. E ele olhou, olhou, olhou e não viu mais nada. Mas ele olhou para baixo e viu que era possível fazer um buraco. E usando seus dentes, o morcego foi tirando as vísceras e foi cavando e foi mexendo e foi abrindo até que ele conseguiu arrombar a barriga do leão. E o morcego voou para fora. Em seguida saiu também o papagaio. Logo em seguida saiu o homem e o seu cachorro. Depois saiu também a vaca. E por fim saiu também o jumento. E quando o leão olhou e viu aquele buraco na sua barriga e que tudo tinha saído dele, ele tentou costurar a sua barriga, mas era tarde demais. Aquele leão morreu. Pereceu um baita buraco na barriga. Agora, você que está ouvindo esta história, preste atenção. O leão representa o ser humano autossuficiente, arrogante e soberbo, que se sente o rei do seu mundo particular. E esse ser humano autossuficiente, prepotente e soberbo, na verdade, sente um vazio inexplicável no seu ser e pensa que pode preencher este vazio com comida, com bebida. Alguns pensam que pode preencher este vazio com drogas, com vícios. Mas a verdade é que dentro do ser humano, dentro de cada pessoa, existe um vazio que foi criado pelo próprio Deus. E Deus, com sua sabedoria, reservou este lugar, que na verdade é uma sala do trono, onde somente uma pessoa pode se assentar no trono e preencher o vazio. E esta pessoa é Deus. Mas você só pode ter Deus dentro de você se primeiro você tiver Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando o leão saiu do caminho velho e foi procurar comida no caminho novo, ele encontrou o rei Jesus. Mas ele não quis. Jesus até se ofereceu, o rei se ofereceu ao rei leão. Você quer? E ele disse, não, não, eu respeito a autoridade e majestade. O teu reino daí, o meu reino daqui. Ele quis continuar rei do seu reininho particular e voltou para o velho caminho. e por fim engoliu um morcego que representa Satanás. E Satanás lhe enxerga nas trevas, na escuridão. Ele vê tudo o que a pessoa está fazendo e ele mesmo se torna a ruína da pessoa. Porque Jesus disse que Satanás veio para matar, para roubar e para destruir. Quando o buraco do abismo foi cavado por Satanás no ventre daquele leão, o leão percebeu, tarde demais, que era impossível reter aquelas coisas. Tudo tinha ido embora. Ele tentou costurar o seu ventre, lembra? Mas não dava, porque o seu tempo já tinha acabado e o leão morreu com aquele buraco enorme, com aquele vazio enorme dentro dele. Na verdade, o leão foi devorado pelo próprio vazio, pelo próprio buraco. Você que está ouvindo esta palavra e que está meditando nela comigo, analise bem se você não está sendo o rei do seu mundo particular. Se você tem se comportado como o rei desta história, sentindo um vazio muito grande e procurando nas coisas do mundo o preenchimento deste vazio. Entre no caminho novo. Receba o Rei Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E Ele vai preencher o teu vazio e saciar a fome da sua alma, porque Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Quando Jesus estiver dentro de você, quando você entronizar o Rei Jesus na tua vida e no teu coração, Deus também estará entronizado. Porque Jesus disse assim: quem me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Aí você vai ter Deus e vai ter o Senhor Jesus. Aí o trono estará ocupado. Aí você vai participar deste banquete com ele. Ele vai saciar a tua alma e nunca mais você sentirá vazio na sua vida. E então, o que é que você vai fazer? Vai engolir o Senhor Jesus inteiro? Vai recebê-lo como teu Salvador? Ou vai voltar para o velho caminho, onde finalmente você vai engolir Satanás? Ou você vai engolir a vida, ou você vai engolir a morte. Como você está agora diante do Rei Jesus, tire a sua própria coroa da cabeça. Se ajoelhe e se prostre diante do Rei Jesus. Receba-o agora com todo o teu coração e ele vai preencher todo o vazio da tua vida.